Pedindo-te, lobo na minha mão, eu afirmando, pedindo e rogando a minha mãe, por nós todos, pedindo e rogando a minha mãe, por nós todos, pedindo-te, mundo, eu não tenho vizinho, pedindo e rogando a quem me determina, pedindo e rogando a quem me determina, eu sigo a minha linha, porque Deus me determina, pedindo e rogando a minha rainha, pedindo e rogando a minha rainha, eu vivo nessa irmandade como uma irmã desvalida, pedindo e rogando a Deus por minha vida, pedindo e rogando a Deus por minha vida. O tempo é quem me leva, o poder eu me entrego, pedindo e rogando a minha mãe que não me despreze, pedindo e rogando a minha mãe que não me despreze.